Durava mais de 100 anos a guerra e a paz não apareceu. Então o soldado se decidiu e como herói morreu. Mas como a guerra não terminou, o rei, vendo morto o soldado, ficou muito triste e pensou assim: morreu antes do fim. O sol esquentava o cemitério e o soldado jazia em paz, até que uma noite chegou ao fronte o médico militar. Tiraram então o soldado da cova, ou o que dele sobrou, e o médico disse: tá bom pro serviço, ainda tem muito pra dar. Saíram levando dali o soldado que já apodrecia. Rezavam em seus braços duas freiras e uma puta vadia. E como o soldado cheirava a morte, um padre em frente ao andor, perfumando a cidade com nuvens de incenso para encobrir o fedor. A banda ia na frente da procissão, fazendo bum-bum, tra-tra, para que o soldado marchasse como num batalhão. Dois enfermeiros erguiam o soldado para mantê-lo de pé, pois se ele caísse no chão, virava um monte de lixo. Marchava um homem de fraque, usando gravata engomada, um bom cidadão consciente de ser patriota da pátria amada. Tambores e gritos de salvação, a mulher, o padre e um cão, o soldado e a morto cambaleando, o mico de porre dançando. Pelas cidades, ninguém enxergava o soldado, e todos entravam na grande marcha, gritando: pela pátria lutar! Agitavam bandeiras esfarrapadas para esconder o soldado, que só podia ser visto de cima, mas em cima só brilham estrelas. Mas as estrelas não estão sempre lá, e outro dia nasceu. Então, de novo morreu um soldado, e foi outra vez enterrado.